arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Tudo me traz você. Lembrei de tudo que vivi, do amor que um dia eu senti. É sempre te querendo, eu louca te amando, mas por que te pedir? Não posso suportar. Posso suportar.